procura a coragem em qualquer pessoa. Quem é digno de abrir o livro e os sete selos diante dos seus olhos, o povo em desespero. Ninguém no céu, na terra ou debaixo dela, só o cordeiro que foi morto para todos sempre fera. O leão de Judá, a raiz de Davi, o livro e os sete selos por vencer vai abrir. Taças de ouro, harpas, cânticos, que são as orações dos santos, proclamavam em voz alta um canto novo. Toma o livro, abre os selos, porque fosse morto toda língua, homem, tribo e nação, para o nosso Deus sobre a terra reinarão. Ao redor do trono, milhões e milhões que já foram salvos das suas aflições. Dobre-se ao rei em adoração, honra, glória e louvor, a minha devoção. Sabedoria, riqueza, força e poder, por grandes feitos em ti devo crer. Sim, aquele que era, é e há de vir. Todas as coisas que existem nessa estrada, por tua vontade, Senhor, foram criadas. Vozes e trovões ao redor do trono causavam temor e ao mesmo tempo encanto. Um arco-íris semelhante às esmeraldas, só viram aqueles que guardaram a palavra. Ouvi uma voz e a porta eu abri. Era o meu Senhor e com ele eu venci. Ilumina meus passos para te seguir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Som de trombetas, arrebatamento, é chegada a hora de ouvir os mandamentos. A fúria do leão, o temor dos quatro ventos, o único que pode te livrar dos tormentos. Dobre-se ao rei em adoração, honra, glória e louvor, a minha devoção. Sabedoria, riqueza, força e poder, por grandes feitos em ti devo crer. Porque fosse morto.